meu nome é 867 Pronto, eu quero ver se você está localizado. Confirma o tráfego, chamou? 705 da Gol, tá no 07, que a gente tá vindo, a localização, lá no Galeão. 705, abaixo a cópia, preparação, voo 1 no Leda Dog. Eu mando 68 desse para 2 mil pés, ajuste na 04, autoridade final LSX Rei, reporte estabilizado. 68 para 2 mil pés, ou 1 mil pés. Azul 27, eu tomo, prossiga. Se eu coordenar com o centro para a conquista. Aguarda a coordenação, Azul 27, eu tomo. Obrigado. Azul 27, seu turno autorizado, direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 27, turno. Voo 099 com 156 a bordo, Campinas, 3 horas e 10. Autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Fátima em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Positivo, Fátima em Índia, ponto de espera, 8, 9, 5, ok? Uma 099, a linha decola, pistão no zero, o vento no 70 graus, 07 nós. A linha decola, vou 099. Bono 705, pronto, acorde. 705, pronto. Bono 705, Salvador Galeão autorizado, via Bezulu no 4, ou Bezulu 44, Serra Golfo Romeu, até novembro 857, até Moço. nível 360. Subida São Vu, 1, Leda, Dóquilo, curva direita após a decolagem. 5576, transpondem 1208 contra ele. Autoridade 360 para o galeão, decola da 10 com curva direita. São Vu, 1, Leda, Dóquilo, upper 144, Sierra do Romeu, upper 97 pontos, transponde 5576 e com 0808. Correto no 705, chame pronto para o estacionamento. Qual gate? 07. Chama na 07, gente. Gol na 099, decolada 010, chama contra em Salvador, 1208. 208, 099. Contra em Salvador, gol na 099. Gol na 099, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai da árvore. 360, árvore 099. Localizador do 1068. Gol 1068, contato sinal, chame torre, 118 do sinal meia dúzia. 2, 6, 2. Gol 1068, estabilizar. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 059. Vive, pouso no 08. 7 autônomo, gostaria de voar, subir até 180, tá? Sim, se aguarda a terminação do centro Recife, ajuda 7 autônomo. Ajuda 781, autorizado nível final 1180. Subindo a 180, já. Você ligou 1099? 1099, prossiga. Unidade voa Elefa, filho. Autorizado Elefa, 1099. Elefa, 099. Ajuda 781, sobre mantenha nível de voo 1180. Chame centro Recife, 1126 decimal 0, alterne 1128 decimal 8. 6028, 278, obrigado, boa noite, até logo. Boa noite. Uno 168, solo de 16, libera direita, chame solo 1211. 1116. Solo Salvador, eu vou 1168, liberou, boa noite. 1168, Alfa, é a ponte antes da Juliette. Alfa, repórter, da Juliette, gol 1116. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxi Índia. Próximo a ponto de espera, chame Torre 1, 18 decimal 6, ou chame Truno 0, 15. Gol 1099, chame centro Recife, 1126 decimal 0, alterne 1128 decimal 8. 360288, muito obrigado. Sérgio Linha que voou no 168. 168, Juliette, portão 08 após a passagem do Boeing da Gol. Após a passagem do Boeing da Gol, 7 para o 8, Gol. Por nome, né? Salvador. Boa noite. Gol no 705. Gol no 705, a linha decola pistola 0, já entrou no meio 0 grau 0 meia noite. Ah, ninguém decola. 705. India Tango, confirme a intenção de pista e faz que se encontra. Boa 705, decolado 02, chama controle Salvador, 120, decima 8. 208, 705, obrigado. Salvador, boa noite, Bono 705. Bono 705, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Para 360, após 2000, direto Leda, 705. 10, Pubave, Upper Zulu, 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 400, saída Sanvo 1, transição Motiva. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita, transponder 5007. Frequência do controle Salvador 120.8. Transição Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Charlie India Tango, informe PUB autonomia. Charlie India Tango, semitorre, confirme a alternativa. Gente, torre 118.95, ajuste de altímetro 1015. Charlie já estamos. Papai Charlie India Tanco, livre acionar, reporte táxi. Goma 705, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, 2236, 0035, ligado. Papá Charlie, já estamos prosseguindo. Autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso, Charlie, já estamos. Já estão autorizados o ingresso, reporte aliado e bravo, capitão no 7. Papá, papá, Charlie, já tango, autorizado de decolagem em pistão 17, vento 17, 0 graus, 0 meia, nós. Papá, Charlie, já tango, decolar 236, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, uma boa, Charlie, já tango. Controle boa, papá, Charlie, já tango, transfere. Papá, Charlie, já tango, boa noite, contato radar, se eu vou para o nível de voo 400, saída São Vono. 400, São Vono, Charlie, já tango. Boa noite. 043, boa noite. X-ray, confere a quadcopy. Muito obrigado. Controle, autoriza o Charlie de Tango VAR, Motiva. Charlie de Tango, aberto coordenação. Sim, de Tango. Pode estar. Papapá, Charlie de Tango, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, Charlie de Tango. 2043, ponto cópia. Copia, voo 2043. Voo 2043, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, transição Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5014, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizado Guarulhos. Sambo 1, Motiva, decola da 10 por direita, transponder 014, controle 208, voo 2043. Correto, gol 2043, confirmando transição Motiva, após Sambo, voa Leda, Leda Motiva. Leda Motiva, voo 2043. Correto, aporte pronto para o push, portão 8. Papapá, Charlin, Zé Tango, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 3-0, boa noite. Declaração para sinal ILS. Vou ir na proa 060. Desça para o nível de voo 050. Proa 060. Desça para o 050. Canete 6310. Aceita ser encurtado na O sinal 3-0 já está sendo. Número 1 na aproximação. Vou ir na proa 060. Limite localizador. Eu não 060-150 para o seu localizador. Coluna 096, informação X-Ray. Coluna 096, boa noite, autorizado de chegada do mais de uma, desça para o nível de voo 060. Xané 6310 vai cruzar o 070 para o 060. Xané 6310, desça para 2 do meu país, ajuste chama 015, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Partiu 2000, 1015, reporte estabilizado, ILS X-Ray da 10. Curva 096, deparação para sinal ILS, curva esquerda para o 055, limite localizador. Esquerda 055, de proa descendo para 6000, limite localizador, voo 1096. Para o táxi do gol 2043, 134 a bordo, 455 de autonomia, o Fernando Galeão. O 2043, autorizado táxi via Pati, Taxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 118-95, QNH 1015. Pátio, Índia, ponto 0, 1, 8, 5, 0, 2, 0, 4. Lona 096, desça para 2 de meu país, azul chama 095, autorizado sinal ILS X-Rail, reporte estabilizado. 1015, desce 2000, chama na estável, voo 1096. Puxa, né? 6310, estabilizando o localizador, visão, capim. Puxa, né? 6310, completa sinal, chame torre, 118, decimal, meia dúzia. 186, boa, chame torre, chame 6310. Boa noite. Tô em Salvador, voo 2043.010, boa noite. Salvador, muito boa noite, Oceanair 6310, está a 1.4 milhas do externo. Oceanair 6310, boa noite, avistado, pouso autorizado, estona 0, vento 1, 60 graus, 5 nós. Livre, pouso 90, Oceanair 6310. Salvador, voo 2043, boa noite. Vou 2043, boa noite, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, vou 2043. Autorizado, Aniara e Mantente, 363-10 no solo ao 59, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador 121-1. Uma chuva, ele já na última caneta 1211 após o sinal 6310. Cliente liberando na Golf. Matheus, Golf. Autorizado decolagem pistão 0, vento 160 grau 059. Pistão 0, autorizado decolagem, gol 2053. Bruno Agulfo, na sua escuta. Puxa, 6310, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 6310. 186, gol no 096, obrigado. Controle Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, gol 2043, passando no meio 400, boa noite. Gol 2043, boa noite, contato radar, subotório nível de voo 360, após 2000 pés autorizado direto Leda. Após 2000 pés direto Leda, subindo para o 360, gol 2043.